R15. Da AR15. Disparando sucesso. Vamos nessa, Júnior Farias. Pra cima, garoto. Arrebenta. Manda ver e faz a curtição da galera. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Passamos juntos, uma saudade.

bicho vai pegar. Volte pra mim, volte pra mim, volte pra mim. Você é tudo, por favor. consigo viver. A vida inteira a gente prometeu, era você e eu em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar, e nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Caralho, telefone, prisioneira e tua trio. Você, meu bem, querer que meio tempo e a distância pode separar nós dois. Sempre te Antes. Opa! Cai a madrugada, estou sozinho pensando em você. Estou abandonado, sem teus carinhos não consigo viver. Mas a distância lá no bicho ali não doer. E ser feliz a vida inteira, a gente prometeu, era você e eu em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar, e nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Trabalho, telefone, prisioneira e tua trio. Você, meu bem, querer que nem o tempo e a distância pode separar nós dois. Sempre te amei, te amarei, meu amor, te amo, te amo, te amo, dessa vez. A liderança do sucesso fala mais alto. Sou DJ Júnior Farias e Icoaraci, Belém do Pará. Vamos nessa, DJ Farias. Desculpa, nunca te traí. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Pra saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Sei Júnior Faria. Banda MC, uma pancada de sucesso. Aqui a perfeita seleção musical pra você. Alô, Júnior Faria! Fala bem, meu DJ! Desculpa, nunca te traí. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Vem saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Por aqui com o DJ que faz a onda. Aí, Júnior Farias, bota quente, estremece. Eu nunca vou te esquecer. Tudo que olho faz lembrar você. Nosso romance acabou, mas ainda choro pelo teu amor. Eu vou sair, me distrair. Com os caçadores vou me divertir. Essa galera, essa curtição. Galera do Mucambo, 100% As Marcantes. todas, agitando todas e mais algumas. Volta logo, amor, se não vou te esquecer. Arranjei uma galera que não faz lembrar você. Essa dor de periquita é só colar e se apaixonar. Volta logo, amor, se não vou te esquecer. Arranjei uma galera que não faz lembrar você. Essa dor de periquita é só colar e se apaixonar. Tantos amores que eu vou ter que escolher. Cobra, baixinho, Valdão e Frangão. Ainda tem Marquinho e Cabaço, mas todos eles cabem no meu coração. Volta logo, amor, se não vou te esquecer. Arranjei uma galera que não faz lembrar você. Caçador de periquita é só colar e se apaixonar. Volta logo, amor, se não vou te esquecer. Arranjei uma galera que não faz lembrar você. Caçador de periquita é só colar. Apoio Arte Screen Produções Serigráficas, Nildo Campista, Açougue do Dadá e Galera GDC. Não paro de pensar em ti, você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento. Não é imaginação, é pura curtição. Mega Príncipe Negro, Edilson de Elson, tocando com emoção, palpitando as batidas do meu corpo. Príncipe Negro, solta a galera do Nike de coração. Pé, pé, eu faço pé de Príncipe Negro, solta a galera do Nike de coração. DJ Nenê, no pendedão das aparelhagens. DJ Nenê, é DJ Júnior Farias, fazendo o povão delirar. De pensar em ti, você vive no meu pensamento. GDC! Você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento. Não é imaginação, é pura curtição. Mega Príncipe Negro, Edilson de Elson, tocando com emoção, palpitando as batidas do meu coração. Pé, pé, eu faço pé de Príncipe Negro. Pensar em ti, você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento. Não é imaginação, é pura curtição. Mega Príncipe Negro, Edilson de Elson, tocando com emoção, palpitando as batidas do meu coração. Pé, pé, eu faço pé de Príncipe Negro. Essa DJ Farias. DJ Júnior Farias, tocando todas. Escrevi o meu nome e o teu numa árvore. Eu marquei sem perceber meu coração. As marcantes. E a nossa linda história de amor. Só as marcantes. Vai ser nosso, Bruno e Trio. Como você, aprendi a dar valor a quem me ama.

que vai te transportar. Sinal que te chamando para viajar. Vem pra cá, se liga nesse som de arrasar. DJ Cleiton Veneno vai te transportar. Sinal que te chamando para viajar. A comitiva da soledade. É só curtição. Farias tocando as melhores marcantes. Foi o primeiro beijo, aquele choque eletrizante, me apaixonei. Conectou meu coração. Em sites, internet, home page, seu e-mail, me comuniquei. Consegui sensação. Eu sentia nossa história, dependia de você aqui. Com o ciborgue, o som do futuro, beijo, nosso amor surgiu. Simplesmente Isabelense. DJ Júnior Farias, diretamente de Coraci. melodia. As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou longe de você. Vem de volta, me faz reviver. Com os cunhados tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor, lá que é de fogo, fez me apaixonar. Eu e você, Rodrigo e Rafael, Totó e Capo Sul, Equipe Cruel, Eric Moraes, Migas Baldi, Falbinho dos Teclados e Banda Melodia. Aí, Júnior Farias, manda ver, garotinho. Suas palavras me fizeram pensar. Eu te amo e sempre vou te amar. DJ Zé e Juninho tocam nossa canção. Super pop, o arrasta povão. Com os cunhados tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor, lá que é de fogo, fez me apaixonar. Eu e você, Nildo Campista, Açougue do Dadá e galera GDC.